aí, galera, nós vamos mandar um funk aí do CB pra comunidade. Representa! Tô vivendo de esmola porque funk é o som. Eu não roubo galinha, sou funkeiro, sangue bom.